Portal do Arrocha. Gleice, cantando o amor. Não me olha assim não, tava na cara, cê já percebeu. Já percebeu. Eu sei a culpa é minha, o relacionamento é meu. Você não fez nada, não sei como explicar. Sei que meu coração tá correndo perigo. Tá me deixando louca com esse teu sorriso. Eu tô beijando ele pensando em você. Tô abraçando ele pensando em você. Até o seu perfume tá na minha mente. Tá insuportável ter que conviver. Até o nosso amor pra mim perdeu a graça. Só me causa arrepio se você me abraça. Eu já me decidi pra gente resolver. Vou terminar com ele e ficar com você. Deixando louca com esse teu sorriso. Eu tô beijando ele pensando em você. Tô abraçando ele pensando em você. Até o seu perfume tá na minha mente. Tá insuportável ter que conviver. Até o nosso amor pra mim perdeu a graça. Só me causa arrepio se você me abraça. Já me decidi pra gente resolver. Vou terminar com ele e ficar com você. Eu tô beijando ele pensando em você. Tô abraçando ele pensando em você. Até o seu perfume tá na minha mente. Tá insuportável ter que conviver. Até o nosso amor pra mim perdeu a graça. Só me causa arrepio se você me abraça. Já me decidi pra gente resolver. Vou terminar com ele e ficar com você. Já me decidi pra gente resolver. Vou terminar com ele e ficar com você.